Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, quarta-feira, dia 18 de julho, o Tema Livre está entrando no ar. Você já ouviu falar da mídia ninja? Tem sido falada, né, muito desde o início das manifestações de rua, no começo do mês passado, do mês de junho. Narrativas independentes, jornalismo e ação ninja. Isso parece e remete logo no imaginário e na lembrança de todos nós as lutas aos japoneses, né, os ninjas. Eu acho que por isso, inclusive, que eu estou com o Masashi Osono aqui, que é um japonês brasileiro, produtor e apurador do grupo jornalístico Mídia Ninja. Também com a Júlia Mariano, repórter do grupo jornalístico Mídia Ninja, e que estão praticamente insones, porque já vem de manifestação essa Mídia Ninja, parece que não descansa, ao contrário de mim e do Bruno Cruz, que é o outro convidado que participa com a gente aqui, que é jornalista, repórter da TV Brasil, repórter de vídeo, também envolvido na cobertura do dia a dia, não só das manifestações, mas no dia a dia de todas essas marchas sociais que estão se desenvolvendo, que estão descortinando um país novo, uma cidade nova, um país novo, abrindo uma série de discussões. Que modelo de cidade é essa? Qual é a real importância de você sediar uma Copa do Mundo? É preciso mexer tanto assim na vida das pessoas? Até as UPPs, que foram saudadas 5 anos atrás como uma grande panaceia, solução para a segurança pública, já são questionadas também de forma até veemente por movimentos como Favela Não Se Cala e outros movimentos. Eu gostaria de abrir o programa com o Bruno, que é colega aqui, porque, Bruno, você imaginava que um dia, eu nunca imaginei na minha cabeça, nunca imaginei que pudesse existir uma mídia que viesse e se chamasse Mídia Ninja, pela instantaneidade, né, da transmissão de informações. Como é que você vê isso aí? Bom dia, Golo, bom dia aos ouvintes que estão escutando a gente aqui pela Rádio Nacional, obrigado pelo convite. Eu acho que na esteira das novas tecnologias da comunicação e da informação, isso vai se tornar cada vez mais comum, sabe? Eu acho que são iniciativas que são bem-vindas, né, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da democracia, sobretudo onde existe ausência de democracia no que toca à comunicação. Então eu acho que é uma boa ideia, acho que é uma boa iniciativa e faço votos para que outras surjam, né? Com a possibilidade de mecanismos remotos, de transmissão. E eu acho que a Mídia Ninja, por exemplo, pode garantir mais segurança para as manifestações. Eu acho que isso é interessante. Chamando atenção, claro, né, para o que está acontecendo. Na impossibilidade de uma cobertura da mídia por vários motivos, seja por impossibilidade de estar presente ou seja por falta de interesse, né? Eu acho que é uma ferramenta importante para a democracia. Uma coisa interessante que eu acho é que a Mídia Ninja surge, como aliás as mídias sociais de maneira geral, ela surge em função da omissão da mídia convencional. E quando eu falo da omissão da mídia convencional, eu excluo tanto a Rádio Nacional quanto a TV Brasil, a EBC, desse contexto, porque nós somos emissoras públicas e abrimos esse espaço onde vocês estão agora podendo falar, como na TV Brasil também os espaços são abertos e franqueados para esse tipo de novidade de situação. Mas na mídia convencional, o que a gente vê é o boicote sistemático, a desinformação, a deformação do que está acontecendo em benefício de uma ótica, de um ponto de vista distinto. Eu gostaria de registrar também a chegada agora da Raquel Boechat, que é produtora e repórter do mesmo grupo que esse grupo Mídia Ninja, e gostaria que um de vocês começasse a falar, talvez até o próprio Ninja, que está todo de preto, ou a Raquel, que chegou agora. Diga, Raquel, fala você. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Concordo com você que na verdade é o preenchimento natural, né, de um espaço que a mídia corporativa, né, a grande imprensa, não deu conta. Eu acho que é também um fator histórico, não só um contexto local. Eu acho que tem uma série de elementos aí. Eu, por exemplo, antes de pessoalmente me voluntariar ao grupo Mídia Ninja, eu já estava fazendo esse mesmo trabalho sozinha, exatamente pela mesma demanda, né? Porque eu vi que a grande imprensa não estava dando conta, não, sejam quais forem as razões, né? Editoriais, enfim, de todos os interesses que há por trás de cada grupo, né? Privado desses, que a gente sabe, e que a coisa estava muito séria, né? A falta de informação e a condução de uma tendência específica de discurso me preocupou. Me preocupou porque aí tomava um cunho político de influência na cidadania, no curso, no destino do país, né? E eu entendi que isso extrapolava e que eu precisava botar a fé pública da jornalista a serviço dessa janela que não estava sendo aberta no chão. Você é jornalista? Eu sou jornalista, 26 Todos anos. Todos três são jornalistas? Vocês não? Não, eu sou designer gráfico. Designer gráfico. Você, Juliana? Eu sou jornalista de profissão. Atuo na área de cinema, mais que nada. Sei. Mas essa área de cinema, o que é? Você faz cinema? Você faz assessoria? O que você faz? Não. Eu tenho uma produtora que chama Osmose Filmes e eu produzo documentários e dirijo documentários também. Então você, na verdade, você não é propriamente jornalista, né, de redação como o Bruno, assim como eu, né? Você, não, não. Você é jornalista de formação, mas você já está no mundo maravilhoso do cinema, né, da tela. Cinema, documentário, mais que nada. Documentário, assim. Que é legal, que também tem a ver com essa questão, né, tem a ver com esse negócio da transmissão, né, documentário é isso, é reportagem também, né, na verdade. É uma longa discussão, mas sim, o documentário tem uma proximidade com a realidade que o cinema de ficção não necessariamente tem. É verdade. Não, aliás, o cinema de ficção não necessariamente, raramente tem, na verdade, né? Quer dizer, só quando você se inspira, mesmo quando se inspira em fatos reais, né? O documentário parece que é mais fiel ao que aconteceu. É um fato, né? Você parte de fatos ou de situações, não é isso? É só que o documentário, ele parte também da perspectiva do diretor. Ele tem essa coisa da... É defesa de tese. Ele não é objetivo. É defesa de tese. Ele é subjetivo. É. Essa é a grande diferença. Legal. E como é que você vê? Então, você conhece a sua experiência profissional. Como é que você entrou no grupo da Mídia Ninja? E como é que é essa sua... É militância, que a gente pode dizer? Ou, acho que sim. Militância, uma forma de militância mesmo, né? Uma forma de resistência. Eu conheci o pessoal do Mídia Ninja São Paulo em Marabá. Eu estou fazendo um documentário com José Batista, que é o advogado da CPT de Marabá, e eles estavam lá cobrindo pelo Mídia Ninja. CPT é Comissão Pastoral da Terra, Isso. né? Da Igreja Católica. Exatamente. Eles estavam cobrindo o julgamento do Zé Cláudio da Maria, que foi um casal de ativistas que foi assassinado em 2011, e lá foi a primeira. O julgamento dos assassinos deles. Isso. Ah. E lá a gente se conheceu, e aí eu reencontrei com eles aqui também no domingo, lá do Maracanã, no dia da final da Copa das Confederações. E aí eles me explicaram que estavam, enfim, organizando um grupo aqui do Ninja Carioca, se eu não queria colaborar, porque eu, como a Raquel e como o Massachi também, estava indo às ruas com a minha câmera, filmando o que estava acontecendo, um pouco, não com uma coisa tão direcionada, jornalística, de ter isso num site, mas para também registrar aquilo, porque eu via com os meus olhos e falava, eu tenho que registrar isso, eu não posso deixar esse momento passar. E aí, quando eles me falaram que estavam montando esse grupo aqui no Rio, eu falei, beleza, então eu quero colaborar também. Legal. E foi assim que eu comecei. Ô, Massachi, essa questão que ela falou, que você não deixar passar o que está acontecendo, até porque, como enfatizou a Raquel, você não encontra esse tipo de narrativa, esse tipo de registro na grande imprensa, por razões, eu iria além das razões editoriais, por razões políticas e mesmo ideológicas da grande imprensa. Com certeza. Isso tem um caráter que tem um desdobramento, é a instantaneidade da transmissão do que você está vendo. É isso que eu queria que você falasse um pouco disso, até porque você é um designer da web, né? Você está metido mais nessa história aí. Então, isso, acho que é falta da grande mídia, assim, uma leitura correta do que é a internet, do que é esse tipo de mídia, né? E isso é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos, assim, e também é um reflexo de várias empresas de imprensa e de mídia não estarem lucrando mais, né? E algumas até as vias de de começar a ter que cortar pessoal, fechar alguns departamentos, assim. Então, acho que é simplesmente uma falta de leitura deles, né? A internet realmente democratizou a mídia, o jornalismo, em todas as áreas, não só o jornalismo, né? Jornalismo, na música, no cinema. E acho que ainda falta essas empresas entenderem isso, né? Que não vai existir mais um poder econômico e absolutista, né? Ele vai ser um pouco mais democrático. Você vai diluído isso aí, né? Sim, Bruno, acho que que vem de uma estrutura que é... Cada dia a estrutura é mais arcaica, né? Eu só posso fazer um informe, se você me permite. A gente foi tentar fazer a cobertura da reunião de emergência do governador agora de manhã, às 8 horas da manhã. E a gente mandou uma equipe para lá, um fotógrafo, uma pessoa para filmar ao vivo. E nós fomos informados que o Mídia Ninja era o único veículo de imprensa que não poderia entrar para a conferência de imprensa do governador. Até porque... O assessor Marcelo informou isso de última hora, parece que ele recebeu um telefonema no celular dele e ele informou isso, que nós não poderíamos entrar. Claro, você sabe por quê, não sabe, Marcos? Eu imagino que sim, mas eu gostaria de ouvir uma justificativa do governador. Não, primeiro. O governador não vai dar essa justificativa, mas você sabe por quê? O que você imagina? Eu tenho várias teorias aqui. Porque é o seguinte, primeiro, eu imagino, primeiro, que você vai transmitir e vai transmitir direto, sem edição, sem corte, sem coisa nenhuma, vai ter, se o governador meter o dedo no nariz, vai aparecer. E ao contrário do que acontece na TV Globo, ou nas emissoras de televisão, ou nos jornais que negam essa foto não, que prejudica a imagem e tal. Segundo, porque o conteúdo você pode pegar deslizes, né? Desabafos, isso aí realmente pode prejudicar. E a mídia convencional não vai cobrir isso, então a mídia convencional, obviamente, ela tem acesso. Eu estou falando isso porque você não quer falar, mas eu acho que é por isso que a mídia ninja não entra nessa parada. Agora eu queria voltar para o Bruno, porque eu estava falando aqui que nós somos uma estrutura arcaica diante dessa mobilidade que essa garotada tem. E quando eu digo garotada, eu não digo no sentido da faixa etária, eu digo no sentido do acesso a essa tecnologia, da maneira como vê essa tecnologia e como usa essas ferramentas, que nós não usamos normalmente, nós usamos até de uma maneira limitada, né, não, Bruno? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente usa de uma maneira limitada, mas a gente fala de outro lugar, Golo. A gente tem uma questão que eu preciso ressalvar aí, é que as emissoras de TV têm um controle, por exemplo, sobre a transmissão. A gente tem controle sobre o sinal, ou seja, eles transmitem via Twitchcam, não tem controle sobre a transmissão. Então a gente tem toda uma outra questão que está colocada, que é diferente. Eu acho que a iniciativa deles traz uma reflexão, traz várias reflexões para o jornalismo. No Brasil, por exemplo, a cultura do vivo é péssima no Brasil. Tanto por parte das autoridades, das pessoas em geral, que não se submetem a dar entrevistas ao vivo, porque a cultura do vivo, você diz, só para esclarecer o ouvinte aqui, a cultura do vivo é a coisa que está acontecendo realmente, isso, né? Que aquilo, não tem edição prévia antes de ir ao ar. Aconteceu alguma coisa e você vai a um governador ou alguém e faz uma entrevista ao vivo. E, sim, claro. Isso no Brasil é muito frágil, isso não existe. As pessoas não querem se expor às perguntas de um jornalista ao vivo, porque eles não sabem o que virá. É. Entendeu? Eles temem isso. E isso diz muito da democracia brasileira. Né? Aliás, isso também diz muito do sucesso do Pânico na TV, por exemplo, que não é um jornalismo, né? Do CQC, que é um para-jornalismo, porque eles fazem ao vivo. Eles editam depois, mas eles fazem ao vivo. Chega, pega o cara ali, o cara está com a luz na cara e ele fala e ele, é a reação dele ali, que está valendo. Né? Mas essa questão de você ter um controle editorial, isso vem muito também de um período da ditadura, né? Quer dizer, você tinha uma TV muito controlada, a imprensa, de uma maneira geral, muito controlada. As pessoas sabiam que elas podiam, o que elas podiam falar, o que não podiam falar. O repórter sabia o que podia perguntar, o que não podia perguntar, o que não deveria perguntar até. Uhum. Quer dizer, e vai a nuances, né? Fantásticos. Hoje em dia, você liberou. Então, você está na mão do empresário, dono do meio de comunicação. Ele é que dita as normas, ele é que diz o que vai ao ar e o que não vai ao ar. como ele diz, quem é que trabalha e quem é que não trabalha, ele, né? Ele nem diz claramente, mas se o que não for... Ele representa. Ele vai reprimir. Ele representa aquilo ali. Agora, essa questão do vivo, de você chegar com o microfone, já aconteceu com você, de você chegar com o microfone e você ser repelido, ou você ser repreendido por fazer esse tipo de, ter esse tipo de comportamento, que é um comportamento da imprensa em geral? Não, porque você não, você sequer tem espaço para esse tipo de pauta. Primeiro que hoje a gente vive essa questão da você falou para a gente não ser corporativo, mas eu vou ter que ser. Essa questão do enxugamento das redações é péssimo, porque você não pode dispor de uma equipe que vai arriscar um vivo, um link, e uma equipe que vai arriscar um vivo com alguém que, se não der, você perdeu o dia da equipe. É, porque você precisa produzir outros materiais. É, então isso é uma coisa que a gente enfrenta cotidianamente. É uma indústria. É. E para tal precisa de gente. É o contrário da Ninja. Ou o contrário não, é diferente. Do Ninja, que não é uma indústria da produção. É uma indústria social, de denúncia social. Acho que a principal diferença, que como não tem o fator econômico, assim, é muito mais a questão da vontade das pessoas. Às vezes isso até é um problema na produção. É a fragilidade também de vocês. É, porque as pessoas, principalmente no meu caso, que eu tenho que, às vezes eu preciso coordenar as pessoas, elas são muito incontroláveis. Né? Um não quer ficar na produção, quer ficar filmando. Então você tem que convencer, é um processo de convencimento. Né? Processo de convencimento. Olha, cara, você tem que fazer isso, senão não vai funcionar, né? Porque as pessoas não pensam no macro, elas estão pensando ali no... Do ponto de vista... Todo mundo quer ser protagonista. Exatamente. Mas é uma coisa, desculpa, é uma coisa da internet mesmo, né? Todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem voz. É uma coisa que eu acho também, do ponto de vista do jornalismo, né? Eu percebo, por exemplo, de bastante tempo para cá, porque eu sou jornalista por formação, mas eu não atuo diretamente em redação há alguns anos, desde o final da TV Manchete. Depois segui com comunicação bastante corporativa. Anos, né? Anos. Trabalho com conteúdo jornalístico, com várias coisas, mas assim. Você trabalha em assessoria, Raquel, não? Eu faço assessoria também. Mas assim, mudou o meu perfil, né? Como eu era exclusivamente repórter de redação. E o que aconteceu? Inclusive comecei aqui nesse prédio, há 26 anos atrás. Na TV Educativa? Na TV Educativa, no jornalismo. Então, tornou-se muito burocrático ser jornalista e trabalhar numa redação. Se não chegar um release, ninguém sabe que o mundo está rodando. E isso é lamentável, né? Porque se perde um aguço, que eu acho que é a delícia de você ser jornalista, que eu acho que é o grande barato, que é de você querer saber, a curiosidade que te move, que te faz levantar da cadeira e ir atrás de uma resposta que não estão querendo te dar ou que ninguém foi atrás dessa pergunta ainda. Né? Esse movimentar pessoal, porque eu acho que o jornalismo tem, ele se faz numa redação coletivamente, né? E ele se constrói enquanto uma instituição de poder, de qualidade, porque ele tem essas somas individuais, dessas vontades, dessas perguntas, dessas curiosidades, né? Dessas inquietações. Né? Quando você perde isso, porque o cara diz, ah, não, mas eu não estou recebendo a hora extra, não, porque o chefe é não sei o quê, não, porque eu sou cultura, eu não mexo com a economia, eu não entendo disso. Entendeu? É não, política, não, verdade, não sei o quê. Então você burocratizou, você perdeu o ser humano e o cidadão que está atrás disso. Aproveitando isso que você está dizendo, Raquel, eu queria acrescentar uma coisa, Bruno, que é do dia a dia da gente, que é o seguinte, o jornalista, eu sou do tempo que repórter ia para a rua, e repórter vai para a rua, tem que essa ir. Conversa, entendeu? É. Então, eu já vi algumas vezes, eu já testemunhei repórter dizer, não, eu não vou lá para a Maré, onde está havendo um confronto, ou está havendo a ocupação policial, ou eu não vou para o morro, não sei o quê, porque eu não tenho colete. Entendeu? Quer dizer, então, você tem um uniforme para você cobrir conflito de rua agora, ou ocupação de favela. Como é que você já viu isso, Bruno? Você já vê isso na tela. Todo dia a gente vê os repórteres transmitindo de colete, e os câmeras de colete, o cara da luz de colete, todo mundo de colete. Cotidianamente, jornalistas no Rio de Janeiro cobrem operações policiais. Sobem as favelas, enfrentam tiroteio e, do nosso ponto de vista, por exemplo, não é legal. Não é legal. Uma coisa é o jornalista estar de colete numa área onde, de repente, pode estourar um conflito. Outra coisa é enviar o jornalista para o conflito. A gente não é a polícia, certo? Sim. Então, há que fazer uma diferenciação em relação a isso. Em relação ao que a colega falou, eu não vejo também dessa forma do... Eu não vejo jornalista dizendo que tem horário, ou se negando a fazer cultura, ou se negando. O que eu vejo é uma... Não, eu não disse que tem... Eu quis trazer um espírito, né? É, um espírito de fazer jornalismo. Aí, não tem, eu acho que o que acontece é uma precarização absurda das relações de trabalho que faz com que o jornalista não consiga... É, na cobertura das manifestações, eu fiquei 11 horas seguidas trabalhando e fazendo material e tudo mais. Nós não temos problema em relação a isso. Fui naquela segunda-feira onde teve quebra-quebra na Alerj, eu estava lá, inclusive a polícia atirou contra a gente, ou seja, teve toda uma exposição lá, mas nós estávamos lá. Vários exemplos cobrindo. De repórteres, fotógrafos, né, que foram atingidos, cinegrafistas foram atingidos por gás, por bomba, por tudo, né, por bala, por cacetada, o problema, porrada mesmo. É aí que eu queria chegar, Golo. O problema não é o que se produz na rua, o problema é o que se faz com o que se produz na rua. Esse é o problema. Também. Mas eu acho que o Mídia Ninja tem uma coisa de um frescor também, de você, justamente porque a transmissão é ao vivo, e aquela coisa que você falou mais cedo de não se editar a informação que você está passando, e que, na verdade, duas coisas se confundem ali, porque ao mesmo tempo que você está apurando, você já está transmitindo. Então, isso também te deixa exposto, mais do que a mídia convencional, mas por outro lado te dá mais credibilidade, porque a pessoa que está te vendo ali na internet sabe que o que está acontecendo é o que está acontecendo. É o que ela está vendo lá, é como se ela estivesse lá. E nesse sentido, ele se aproxima um pouco de uma coisa de um documentário mais subjetivo, assim, porque eu, quando eu tô lá, eu sou a repórter, mas eu também sou Júlia Mariano, tenho as minhas reações como Júlia Mariano, sabe? Às vezes eu falo coisas que eu só me toco depois que eu tô falando para 7 mil pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Então, essa... É legal isso. É uma certa esquizofrenia disso aí, né? Você tem que tomar cuidado. Você não sabe direito. Você tá falando sozinha, mas você não tá falando sozinha. E a pessoa que tá do outro lado vendo isso na internet sente isso também. Então, acaba que é óbvio que a verdade absoluta não existe, mas aquilo parece mais verdadeiro do que uma mídia convencional, porque você está no calor do momento. E com a interatividade, né? Porque as pessoas vão postando ali, inclusive sugestões, informações. Informações, exatamente. Você tem um feedback permanente, né? Você vai... É um input e o feedback. O tempo todo esse fluxo aí. Só para saber aqui, Massacho, você acha que o repórter ninja devia andar de colete, já que ele está sempre nessas situações de conflito? Olha, capacete, acho que todo mundo, máscara de gás e tudo isso. Acho que todo mundo devia andar de colete, máscara de gás, porque é uma situação de perigo, né? Assim, se te responde essa pergunta. Não deveria ser. Eu me recuso, eu não sou alvo, não estou agredindo ninguém, eu estou fazendo meu trabalho. Então, eu acho é complicado. Você está numa área de risco onde é possível ter. É uma coisa, você está ali que é exposto a uma eventualidade. Agora você está numa manifestação, presumindo que você vai ser agredido. Eu não boto. Eu acho que não. Ontem foi a primeira vez que eu usei óculos, máscara de gás forte, e ontem eu pensei que devia ter um capacete comigo. Em que situação? Porque eu sempre fico na frente, assim, eu sempre fico no front da batalha. Então, acaba que eu, muitas vezes, nas últimas manifestações, perdi muito tempo, porque quando cai a bomba perto de você e você não tem nenhuma proteção, você demora um tempo até se recuperar e seguir trabalhando. Você estava onde? Que situação foi essa? Qual foi a pauta que você teve ontem, que você disse que foi a primeira vez que você tomou essas... Ontem teve o Ocupa Cabral ali na frente da casa do Sérgio Cabral, na Delfim Moreira. E quando eu falo que eu estava na frente, é porque quando eu sempre tento ficar perto da polícia para tentar ver quando começa a confusão. Para tentar, porque tem sempre essa discussão, quem começa, quem joga, quem faz, quem é aquilo. Então eu tento sempre, muitas vezes eu não consigo, ontem por exemplo eu também não consegui, mas eu sempre fico perto da situação para tentar mostrar para a pessoa que está em casa o que está acontecendo. E esse Ocupa Cabral começou que horas? Foi até que horas? Começou ontem a horário de concentração às 5 horas, mas começou a encher mesmo a partir de umas 6h30. E foi até... Eu saí de lá 2h da manhã, ainda tinha gente. Quando eu cheguei em casa, isso eu recebi também, a informação. Bruno, nós não temos a disponibilidade de mobilizar uma equipe e deixar lá. Na verdade, a gente não tem interesse em não fazer a mediação. A gente faz uma mediação. As pessoas que acompanham o Mídia Ninja, quando podem acompanhar todas as horas de cobertura. Agora, a maioria das pessoas não podem acompanhar todos os dias. A minha média de cobertura... pode ficar lá também, isso é uma coisa indefinida. A gente até fica... Porque uma equipe vem, outra equipe rende e você dá o plantão. A questão é, que a maioria das pessoas trabalha, dorme e tal, e ela tem um horário para receber a sua informação. Então, assim, a gente trabalha no viabilizando um direito fundamental da população, que é de ser informada. E é por isso que eu estou dizendo que são coisas complementares. O jornalismo é o jornalismo. E a mídia ninja vem para fortalecer o campo democrático. Reforçar. Exatamente. É. Mas são coisas diferentes. Legal porque a mídia ninja também ela mostra onde que o jornalismo convencional está desvirtuando do seu caminho, da informação. Isso. Ela mostra os limites do jornalismo convencional. E eu acho que a mídia ninja também é jornalismo, mas é uma maneira nova de se fazer jornalismo. Exatamente. Que o convencional ainda não entendeu. Eu queria até lembrar de novo. Você que está acompanhando. Eu acho que não. Ninja não tem nada a ver com os lutadores japoneses de artes marciais. É narrativas independentes, jornalismo e ação. Exatamente. Juntando as iniciais vai dar ninja. Mas você não concorda porque. E nem com estar mascarado, né? Porque eles se apresentam. Não, ao contrário, eles não estão mascarados. Exatamente. Eles até às vezes estão de preto. Eu volto a lembrar não, porque que o Massachi... A questão do jornalismo profissional é uma conquista democrática. O jornalismo foi feito muito, muito tempo por pessoas que se doavam para fazer o jornalismo. O jornalismo ser profissional, ou seja, ter pessoas que dependem do jornalismo para ele existir, é fundamental para a sociedade democrática. Isso não é recente, né, Bruno? Não, mas isso, eu estou dizendo o seguinte... Século XIX, né? Mas isso é jornalismo. Pois é, jornalismo. Isso é jornalismo. Uma das questões fundamentais que eu entendo como jornalismo, além da questão da formação, é a questão do profissionalismo do jornal, algumas questões que seriam inaceitáveis no jornalismo, do meu ponto de vista, por exemplo, que é a pessoa reportar, fazer a filmagem, ou seja, acumular essas funções, que para a gente são coisas distintas, a imagem, porque isso traz qualidade. Você tem uma interpretação do cara que está filmando e tem a pessoa livre para coletar a informação. Você fica... São duas funções. Existe essa divisão também de função ali. Eu não estou sozinha. Eu estou sempre com algum outro colaborador ninja do meu lado que está me apoiando. Eu tenho a base do Masashi e muitas vezes da Raquel, que também está me passando informação. Ou seja, eu não estou produzindo, reportando. Mas não é profissional. Como não é profissional? Não, do ponto de vista. Defina profissional. Ser pago para fazer. Patrão. Você paga para fazer. Ah, entendi. Porque você paga para fazer, eu colaboro. Mas quando você não puder colaborar, ele não acontece. Claro que ele acontece, tem vários outros colaboradores. É isso que eu estou dizendo. É uma você forma não está entendendo o que eu estou querendo colocar. Só para a gente não acirrar mais, porque eu acho que esse debate, na verdade, esse debate que vocês estão travando aí, é um debate que vai adiante mesmo. A gente já para aprofundar isso aí, a gente vai chegar num nível. E de desentendimento mesmo, porque são distintas as coisas. Eu acho que a discussão principal não é assim, o jornalismo do Mídia Ninja versus o jornalismo profissional. Assim, eu acho que, e também, desculpa, eu não concordo que o Mídia Ninja veio complementar o jornalismo, mas que o Mídia Ninja está no mesmo pé, ao mesmo pé do jornalismo, só que é um tipo de jornalismo diferente. Eu acho que ampliou. Que não tem patrão, não tem carteira assinada, O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não acho que é o fim da mídia convencional, não é isso que eu quero dizer. Sim, agora uma coisa que... Mas traz uma reflexão que eu acho importante. Não, nesse, é óbvio, né? Estamos aqui refletindo exatamente isso. Esse programa é resultado dessa reflexão, e que não é o único e não será o último. Vocês estão convidados a voltar aqui para a gente continuar à medida em que as coisas forem acontecendo. Mas uma coisa que você falou, Raquel, que você foi militante como o Bruno e como eu, da mídia convencional, da manchete e tal, você lembrou uma situação, e o Bruno também tinha dito isso, que as pessoas perdem, pelo próprio exercício muito planejado, muito estanque da profissão, perde a noção do vivo, perde a noção, e perde de uma forma bastante curiosa. Eu me lembrei, na hora que você falou, eu me lembrei do Ariano Suassuna, que ele foi, chamaram ele para ir recepcionar no aeroporto o Celso Furtado, que estava chegando do exterior, do exílio. E é amigo dele, muito amigo dele. Ele foi lá e o encontro dos dois foi um negócio fantástico mesmo. Imagina, os caras se abraçaram, aquela emoção, é pura emoção. Aí quando eles estão saindo de lá, um fotógrafo chegou atrasado, dois fotógrafos chegaram atrasados, disseram, vem cá, dá para vocês fazerem de novo? Abraçar de novo. O encontro. Aí ele parou para o cara e disse, mas como assim? A emoção do reencontro, você quer que eu faça essa emoção de novo? Como é que é? Né? Quer dizer, então essa coisa também tem uma... Aí é jornalismo feito, né? A instantaneidade... Chegou atrasado, não tem jornalismo. Não, pois é, chegou atrasado, mas ao mesmo tempo chegou atrasado, a coisa foi planejada. Levaram o Suassuna para recepcionar o Celso Furtado, quer dizer, era uma coisa agendada. Mas não sabia se o que ia acontecer. Chegaram atrasado, mas tudo bem. Mas estava agendado, eles podiam ter feito outro momento. Podia não ter feito nada, ele podia não estar com saudade do outro e falar, tudo bom, como é que você está agora, por exemplo. Não, eles podiam ter se documentado só, mas podia o cara que chegou atrasado documentar a partir do momento que ele chegou e depois chegar na redação e dizer, olha, a gente cheguei atrasado. Deveria, porque... era isso que ficou correto. Porque não tinha o vale para o táxi, porque o voucher táxi não chegou, porque não tinha carro para reportagem, porque a câmera não estava lá, entendeu? Alguma coisa que a gente sabe que no dia a dia acontece, o que não acontece, por exemplo, na mídia ninja, porque o equipamento é deles, eles não têm o carro do jornal, eles têm que se virar. Você estava me contando, Juliana, que você pegou seu carro, saiu, foi lá na Rua Redentor, lá no... Eu consegui uma carona, graças como é que foi? Sim, mas como é que foi o negócio? Você foi aonde? Você foi na casa do Beltrame reclamar com ele, foi isso? É, eu não, né? A manifestação. Não, ninguém foi reclamar com o Beltrame. Mas eu estava ali também reclamando. Mas, na verdade, o que aconteceu é que ontem, lá no feedback do próprio canal do Mídia Ninja, a gente começou a receber denúncias de que havia o Black Bloc havia entrado em conflito com os policiais na Mário Ribeiro, ali na altura do Flamengo, e que parecia que tinha um manifestante ferido. E nesse momento eu, enfim, falei, gente, alguém sabe dessa história? Comecei a perguntar, a apurar ali mesmo com os próprios manifestantes. E aí alguém falou, eu tô com um carro, se você quiser eu te levo lá, vamos lá. Então eu entrei no carro, fui lá, cheguei lá, vi que não tinha nada, que era falso, que estavam, enfim, informação falsa. E aí voltei para avisar os manifestantes também, que ficaram muito revoltados com esse boato, para avisar e acalmar a galera e falar, olha só. Aproveitando que você é documentarista, corte. Bruno, você imagina essa situação na TV Brasil? É impossível. Não, porque se você não tivesse a carona, você não saberia. Não, e se você está com o carro da TV, e aí você deixa o ponto onde você está escalado, pautado para estar cobrindo alguma coisa ali, porque você recebeu por e-mail, pelo telefone, uma mensagem de que houve uma agressão em tal lugar, e aí você desloca o carro, vai lá, chega lá, não houve essa agressão. Não, não. Você volta. Eu não faço isso, eu passo rádio para a redação e peço para ele mover outra equipe. É, isso aí que eu estou dizendo, o procedimento é outro, entendeu? Quer dizer, então, aí é que está o negócio. Não tem a subordinação, não tem a carteira assinada, não tem que dar satisfação, não tem o colete, entendeu? Mas as pessoas fazem por paixão mesmo. Assim. Fazem movidas por uma coisa que você falou antes, Bruno. Você ficou 7 horas cobrindo manifestações e o seu horário de trabalho não é esse. Por quê? Porque eu tenho a consciência do que eu estou fazendo. Estou fazendo jornalismo, claro, mas não posso abrir mão de fazer. É isso aí. Exatamente. É a mesma história que ele está dizendo. Eu concordo com você num certo ponto, que assim, eu acho que para a gente que está fazendo isso por coração mesmo, é difícil manter um distanciamento da notícia. E eu reconheço que muitas vezes os nossos repórteres, eles não são tão objetivos assim na hora que eles estão falando lá ao vivo, entendeu? Mas eu acho que é assim que funciona, assim, é assim que o Mídia Ninja funciona. Está funcionando. Então, assim, essa questão do tipo, não, mas assim é melhor, assim é pior, não, eu acho que essa não é a discussão, não. Entendeu? Assim, são duas coisas peso igual, mas diferentes. Assim, e essa coisa de que a pessoa que está ali falando também se emociona e tem menos objetividade, eu acho também que é já uma uma cultura de internet, assim. As pessoas estão acostumadas na própria internet a se colocarem mais, você tem milhões de blogs, você tem blogs que são videoblogs, então as pessoas já existe essa cultura de que o indivíduo está se colocando mais. E nisso aí você volta ao que a Raquel falou antes. No início da primeira intervenção da Raquel, ela falou isso. Quer dizer, você vem de uma mídia convencional e essa mídia, esses novos instrumentos, essas ferramentas, elas chegaram e ocuparam o seu espaço e vão ocupar o espaço cada vez maior, não é isso? Com certeza, e derrubando paradigmas de linguagem, né, de edição, de formatos, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que há 20 e poucos anos atrás, quando eu estava me formando e começando a trabalhar em televisão, a gente tinha todo um padrão, nossa referência estética qual era? Era a Rede Globo. Né? Você tinha todo um padrão de iluminação, que você tinha o plano de luz frontal, lateral, contraplano, você não podia encostar a pessoa muito próxima ao fundo da parede porque dá sombra, se o áudio tivesse não sei como, perspectiva, e aí tudo isso invalidava a notícia. se você não tivesse uma luz direita ali e o cara estivesse falando um negócio importantíssimo, aquilo ali ia para o lixo como material bruto, inutilizado, porque ele não tinha qualidade estética para atingir o padrão Globo. Então, assim, isso jogou muito riqueza de conteúdo fora, imagino eu, né? Isso, que a gente não tem noção. Aí, em nome da estética, você jogou o conteúdo pro lixo. Muitas e vezes. Esse negócio não é restrito ao jornalismo. Desculpa eu só falar isso aqui, porque mesmo na publicidade, anúncios que não têm o padrão não são veiculados. E você vê isso, você que tem TV aberta, você que está ouvindo o programa, você vê que tem anúncio que só passa na Rede Record, na TV Record, na TV Bandeirante, na TV CNT, não passa na Globo. E não é por uma questão financeira só, não é uma questão que custa mais caro. Ele não passa hora nenhuma na Globo, porque ele não tem a qualidade técnica que a Globo exige. E é até legal que tenha isso, mas não é, pode ser ditadura, no caso da informação. E isso foi uma influência importante que vem do telejornalismo norte-americano, né? Que a gente aprendeu aqui, copiando esse modelo, que o jornalista de televisão ele tem que fazer a passagem, que para o ouvinte entender, é aquele momento em que o repórter aparece na frente da cena, da situação, ou no ambiente, né? Onde está acontecendo a reportagem, e ele explica alguma coisa falando para a câmera. Ora, isso nasce das correspondências de guerra, quando o cara não tinha como mostrar o bombardeio que acabou de acontecer, ou o abraço que se perdeu no aeroporto, né? Olha, aconteceu, esse prédio caiu, eu estou aqui como uma da minha fé pública, eu sou jornalista, e estou dizendo que foi aqui que o prédio caiu, né? E o que isso se transformou ao longo do tempo? Uma obrigação estética de que o repórter de televisão ele tinha que aparecer para dizer alguma coisa. Aquilo era parte do roteiro, da montagem da matéria do telejornal, né? Isso transformou muitos alunos de jornalismo dos anos 90 numa ambição de vaidade, né? Querendo ser um popstar. Se você na edição derrubasse a passagem do cara, coitado, é uma semana de Rivotril, né? Então, na época o Rivotril nem era tão famoso assim. Então, assim, o Bruno tá ali calado, mas é verdade. Verdade. E assim, eu sou repórter de vídeo. Então, na verdade, o que acontece? Eu só quero trazer um registro aqui, com o pé ainda um pouco nessa coisa da história, né? Da televisão e do rádio, porque eu costumo dizer que a linguagem do ao vivo, né, do Mídia Ninja, ele é rádio. Ele é rádio, rádio. A gente tem uma imagem tosca por conta da qualidade da transmissão 3G. Mas a preocupação é mais com a informação passada, verbalizada. Exatamente, legal, o conteúdo é ao vivo, a narrativa. Isso é completamente diferente da televisão. Sim. Da nossa televisão. Porque a televisão perdeu isso, porque foi. Quando ela era ao vivo. Ela era isso. Nos primórdios da TV brasileira, quando ela era ao vivo, ela era isso. O Walter Clark tenta resgatar isso no final dos anos 80 com a TV Rio. E depois, apesar da edição, eu sempre trago esses dois exemplos que eu acho que são cabais dentro desse momento de análise da linguagem Mídia Ninja. O que é isso que está sendo feito? Que não é só a transmissão ao vivo, diga-se de passagem. Mídia Ninja é artigo, Mídia Ninja é entrevista, Mídia Ninja é post, foto. É flash, é foto. Tudo, né? Está em toda. Os recursos e plataformas estão sendo usados, né? É o cara que está em casa digitando lá no Twitchcasting, passando a informação, ele também é um repórter Mídia Ninja, né? Dentro da interatividade. Só para resgatar um pouquinho só do que você estava falando antes aqui, sobre essa preocupação estética, que foi uma coisa imposta e que veio prejudicar o conteúdo. O que a gente vê hoje mais flagrante, e isso o ouvinte comum vai perceber logo o que a gente vai dizer aqui, é que num jogo de futebol, quando termina a partida, que o jogador vai dar entrevista na beira do campo, indo para o vestiário, imediatamente entram duas pessoas correndo atrás dele com um painel com os patrocinadores todos ali. O cara, ele tem que falar na frente dos patrocinadores. Não tem mais a imagem do campo, você não tem mais o juiz saindo com bandeirinha conversando, você tem o quê? O patrocinador ali atrás o tempo todo, só para fazer esse parênteses. Dentro dessa perspectiva histórica da linguagem, das narrativas na comunicação brasileira, outro exemplo que eu trago, né, fora o ao vivo, do início da televisão, do rádio, né, como linguagem essencial da narrativa, do discurso que está sendo ali, a maneira de se fazer a transmissão, Você tentou isso depois com Walter Clark no final dos anos 80, né? Resgatar a TV ao vivo com essa espontaneidade, com essa verdade. E depois na TV Manchete no final dos anos 80 também, 89 em diante, com o documento especial que traz a câmera subjetiva, a parca qualidade de iluminação, não importando, porque o que importava era a qualidade mesmo do conteúdo. E aí você resgata uma linguagem documental, né, que aí volto até trazendo aqui a experiência da Júlia muito dentro da carreira dela de documentário, quer dizer, essa metalinguagem está o tempo todo presente. Pois é, isso aí agora, né? Eu vou ter que E foi por conta do jornalismo do documento especial, por exemplo, que traz a câmera escondida, que traz pois a denúncia. Pois é, esse negócio da câmera escondida também era isso que eu queria chegar. Isso aí é um precursor, ou seria o primo clandestino do Ninja, porque você, depois que miniaturizou as câmeras de transmissão, o cara bota a câmera dentro de uma caneta, ele vai, e aí ele grava, aí você via aquelas denúncias, aí a gente volta para aquele jornalismo que é o jornalismo de encomenda, o jornalismo dos dossiês, quer dizer, acaba aquele jornalismo investigativo, o que que é? Aí não, essa clínica é uma clínica de aborto, aí vai lá e o cara entra com a câmera escondida e faz aquele negócio, que é um subterfúgio, é uma maneira, eu acho até a ética de você fazer a coisa. Você não acha não, Bruno? Acho, porque você não se apresenta, né? Você, não é uma coisa cara, as pessoas não sabem. E óbvio, você usa uma falsa identidade. Você se apresenta como outra coisa. Você faz uso de coisas que estão erradas e além disso, é o seguinte, a gente fica sabendo da que deu certo. Porque aqui não dá certo, é só invasão de privacidade das pessoas. Dá certo, vira Tim Lopes, né? Vira essas coisas. É uma metodologia extremamente desonesta, assim. Isso. Né? Gente, são desonestas. Isso não é questionado, assim. As pessoas vêm com uma coisa. Por exemplo, o caso da mídia Ninja é absolutamente honesto, pelo que a gente vê aqui e pelo que eu tenho visto na internet de mídia Ninja. Não há nenhum momento você está fazendo alguma coisa escondida. Uma das influências interessantes do Mídia Ninja que foi colocado essa questão da estética, que é isso que você está falando, é que você vai ver imagens de internet nos telejornais, elas são cotidianas hoje, assim. É verdade. E isso é legal, porque se não der, outros darão. Entendeu? É verdade. Então a gente. Eu acho que iniciativas como Mídia Ninja fazem o jornalismo refletir sobre várias coisas, inclusive essa questão do padrão estético. A internet está pautando a televisão e o rádio, né? Já há algum tempo. E há cerca de, no máximo, 2 semanas atrás, me chamou a atenção que, por conta até da dificuldade, por exemplo, que objetivamente a Rede Globo está tendo de botar o pé no chão dentro de uma manifestação... Dificuldade. Aliás, a dificuldade é de sair da redação para fazer isso. Não é nem de botar o pé lá. Botar o pé lá já é o segundo estágio. O primeiro estágio é aceitar aquilo ali. Na verdade, a Globo como instituição. E aí ficou uma situação difícil, porque também quando alguém da Rede Globo é identificado, ele é rejeitada. O cubo, né? Enfim, mas a questão que eu acho é que me chamou a atenção dentro dessa perspectiva da internet, né, pautando, me chamou muita atenção que não tem 10 dias que eu vi uma matéria na Globo News em que os depoimentos eram o post da rede social. Sei, não se entrevistou ninguém na rua. Quer dizer, da rede social, não, da mídia social. É. Porque tem uma sutileza aí. Né? É mídia social, que realmente. Foi, inclusive, do último Ocupa Cabral, né? Há dias atrás. Na verdade, não se entrevistou ninguém na rua, no chão. É. Né? Segundo os manifestantes, segundo não sei o quê. E aí, imagem no post, puxa, né, com a computação gráfica, amplia a imagem. Aí eu falei assim, gente. Mudou. Que é um desdobramento das imagens cedidas por cinegrafista amador, não é? Dos incêndios, dos acidentes, dos transbordamentos de rio, essas coisas. É esse tipo de coisa, imagem cedida pelo cinegrafista amador. E muitas vezes não é nem cinegrafista amador, né? Claro, a gente está sabendo disso, o cara tem. Hoje o cara faz por telefone, mas você vê pela qualidade da imagem que o cara está com uma câmera, realmente. Ele é um cinegrafista de outra coisa. Estava fazendo aquilo. E aí é interessante o que você está dizendo, né? E aí a gente volta para essa questão da democratização e da importância da democratização da informação, porque apesar do poder que se arvora uma instituição corporativa, né, de comunicação, ela não tem capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de absorver a realidade. É verdade. Né? Ela já sabe. Aí eu vou colocar aqui uma questão. Vou colocar uma questão aqui, que é uma questão violenta aqui, porque é o seguinte: vocês acreditam que a mídia Ninja pode se desenvolver para ocupar um canal convencional? numa TV por assinatura, por exemplo, a partir até da legislação que obriga as TVs por assinatura a terem um conteúdo nacional produzido no Brasil de X% da sua programação, você poderia ter, vocês imaginam um canal ninja, canal 545, entendeu? Eu acho que assim, o modelo do Mídia Ninja não é um modelo de negócio. Então, mas não seria negócio, aí seria prestação de serviço. Sim, tudo bem, mas se você entra num canal de televisão, né, você recebe alguma coisa, enfim, você cria uma relação ali. Tem eu que acho sustentar que, isso, né? Eu acho assim, pelo menos o que foi passado do pessoal de São Paulo pra gente, em termos de conceito, assim, é uma ideia um pouco efêmera, assim, acho que vai ter um tempo e vai se transformar em outra coisa, ou vai se ramificar. Quer dizer que você acha que vai se institucionalizar e vai perder esse caráter, hein, Bruno? Vai perder esse caráter da coisa da TV, que é hoje uma TV ninja pela internet? Na segunda-feira. Como tudo que persiste, Bruno. Como tudo que persiste. Isso é no caminho natural. Eu acho que eles têm uma lucidez em relação a isso. É uma questão que serve a um propósito hoje, que específico. É claro, que é bacana. E é urgente. É urgente, isso aí eu acho. Entendeu? Que é mais importante. E é urgente, e a gente. Essa questão da segurança, e essa não questão está sendo atendido. A mídia não está fazendo, né, o que não pode fazer e tal. E eu acho que é uma questão da opção. A mídia, em tempo nenhum, pôde cobrir a realidade como um todo. Isso nunca aconteceu. O problema é que hoje ela está cobrindo muito pouco, né? E isso é que é a grande questão. Cada vez mais seletiva. Na segunda-feira teve uma reunião Mídia Ninja na Escola de Comunicação, e essa questão da institucionalização, segunda-feira agora aqui no Rio, foi colocada em debate, assim, muito também por conta das pessoas que estavam participando do debate, dizendo que o Mídia Ninja, muita gente querendo, né, que o Mídia Ninja tivesse um canal, tivesse uma coisa mais institucionalizada, e foi quando o pessoal de São Paulo também colocou essa questão de que a gente está fazendo uma coisa que é urgente, que é necessária, e que a partir disso outras discussões vão surgir. Sim. Que nem mesmo a gente consegue dizer para onde vai andar. É a quarta vez que vocês falam de São Paulo aqui. Quem é o pessoal de São Paulo, hein? São as pessoas que começaram o Mídia Ninja, né? O Mídia Ninja é um projeto. Bom, eu não posso dar detalhes porque eu não sou o ninja, né? Eu sou o colaborador do ninja, mas... Não é o ninja, né? É bom que explique. Exatamente. Tem que repetir várias vezes. Não é mas o ninja. De qualquer forma, assim, é um projeto que veio de um outro projeto chamado Casa Fora do Eixo, que é um projeto de música que tem em São Paulo, que é um projeto também de democratização da música, né? Tem uma questão aí da indústria fonográfica, enfim... E o Ninja, ele é um projeto que vem em paralelo, pelo que eu não lembro direito o ano, mas desde 2010, 2011, e agora se culminou num movimento chamado Ninja. Nesse momento, com a eclosão desse movimento de rua, Ninja ganhou visibilidade, visibilidade. Que até então não tinha. A visibilidade, porque já vem tendo um trabalho anterior. Foi um pouco antes disso, né? Acho que foi uns 3 meses antes, mas já é um crescendo. Assim, então, né? Você está falando, já vem em 2011, isso aí já é negócio. Não, 2011 tinha um projeto paralelo, então. Mas que não se chamava Ninja. Pois ainda, E era um braço, na verdade, que cobria era um braço midiático do Fora do Eixo. Então, eles cobriam mais as questões do Fora do Eixo, a banda, o show. Cobria o show, coisa mais voltada para a área cultural. Aí e eles foram movimento de rua e isso. Eles absorveram esse movimento de rua, o que foi tudo legal, bastante orgânico, o leque, né? Ganhou uma cara nova, né? Não, você acredita que o Ninja hoje possa voltar a ficar cobrindo sua música? Eu não acredito nisso. Na verdade, Fora do Eixo, por conceito, pelo que eu tenho de informação, ele já é fora do eixo Rio-São Paulo, vamos entender assim. Ele começa, na verdade, é um movimento de suporte a festivais de música para democratizar legal. As bandas e os artistas que não tinham espaço na área comercial, na mídia, etc. Eu só queria aproveitar para chamar a atenção sobre uma discussão importante que acontece, inclusive, no Congresso Nacional, que é sobre a neutralidade de rede no Brasil. Pois é. Essa possibilidade do Mídia Ninja, ela exatamente. Ela existe, porque, mas ela não está garantida. É verdade. O sinal pode ser derrubado. É verdade. Isso é uma coisa muito importante. Aliás, hoje... quero aproveitar isso que você está dizendo para advertir aqui, alertar o ouvinte, que amanhã nós vamos tratar exatamente do Marco Civil da Internet com o Alessandro Molon aqui no estúdio, para a gente discutir essa questão, porque foi, junto com toda a agenda positiva que veio das ruas, jogada para agosto. Exato. entendeu? Pelo recesso branco. Aliás, a gente não sabe se essa agenda positiva vai acontecer mesmo. É. Né? Assim, exatamente. Detalhe. E essa coisa do sinal que você está falando, a gente é completamente refém do 3G. E isso é um problema. Pois é. Porque ontem, por exemplo, refém do 3G é complicado. Ainda mais com, né, o nível de serviço que a gente tem aqui. Mas ontem mesmo, várias horas perto da casa do Cabral, ou por ali, o meu sinal caía e não voltava. Que é uma forma de censura. É isso. Claro, não. E ali a gente tem, por exemplo, na Orla, mesmo que eles se orgulham tanto de ter Wi-Fi na Orla inteira, você não pega Wi-Fi ali, é difícil. Não, e funciona. Mais, não funciona. Consegue. E mais, você vai andando, falando no telefone, você não está usando nada de internet. Você está falando no telefone 56, e vai andando no calçadão e conversando. Quando chega perto do Otton ali, cai a ligação porque tem uma interferência, não sei o quê, nebulosa, uma coisa qualquer. Mas essa neutralidade de rede, gostaria que você estendesse um pouco mais esse conceito. É, porque o conceito de neutralidade de rede é justamente o que permite essa democratização que... O que suporta essa democratização que a internet trouxe, que é o seguinte: quem faz o conteúdo na internet, ele não controla o sinal, né? O sinal é quem presta, é outra pessoa, ou seja, quem distribui é outra pessoa. E é importante que continue assim: quem distribui, né, a informação através da internet não pode ter o controle do conteúdo. Porque senão ele vai derrubar o conteúdo que é concorrente dele. Então isso precisa verdade, ficar claro. Você cria um controle ideológico, não exatamente, só editorial. Você exatamente. Cria um controle ideológico. Aí é o Grande Irmão. É gozado isso, isso. Porque você tem o Grande Irmão, o Big Brother do Orwell, você tem nessa coisa do ninja para o bem. E você tem para o mal, no controle que vai impedir que a ninja isso. atinja seus objetivos. Sim. É isso? Sim. Salve, sim. George. Salve, salve George. Salve, George. Salve, né? Não é bem. É isso. Bom, gente, para encerrar, queria que vocês fizessem cada um uma fala final. Você, começando com você, Juliana, que já ia falar aí. Começando comigo, sobre o Mídia Ninja? Sim, sobre o que você quiser. Na verdade... Absolutamente livre aqui. Bem, na verdade, eu acho que a experiência do Mídia Ninja é muito nova para todo mundo. Os colaboradores aqui do Rio é um grupo que está começando a se constituir agora, também bastante novo. Quem estiver escutando a rádio e quiser chegar junto, quiser colaborar também, é super democrático. É só escrever um e-mail para o mídianinja@gmail.com e entrar em contato com a gente. Quanto mais pessoas colaborando, quanto mais gente pensando junto para a gente, melhor. O nosso discurso é o discurso da horizontalidade, é isso aí. Legal. Masashi. Masashi. Masashi Hosono. Hosono. Que não é ninja. Hosono. Hosono. Hosono. Hosono. Isso. Masashi Hosono. Tem certeza que o não samurai. É não é ninja. Só é queria samurai. Dizer, lembrar também o nosso canal no Facebook, que é o nosso principal canal de transmissão, que é o facebook.com/mídia ninja. facebook.com/mídia ninja. Certo. Lá você vai encontrar as notícias não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, com transmissão ao vivo. Onde houver Mídia Ninja. O Mídia Ninja Porto Alegre está há mais de 150 horas mostrando a ocupação da Câmara de Porto Alegre, por exemplo. É verdade. E a única que está permitida de ficar lá dentro. A TV convencional não foi permitida de entrar. Exatamente. Ao contrário do que aconteceu aqui na... Né? No oficial a gente não entra. Né? Aqui, para você terminar aí. Uma coisa que eu acho importante é que... para o jornalismo refletir sobre esse momento, né? Que não existe não existem dois campos aqui entre os jornalistas da mídia convencional e os jornalistas que fazem mídia ninja, né? Eu acho que tem que se aproveitar esse momento para se fazer uma reflexão sobre que jornalismo que se está fazendo oficialmente. Legal. E que chega na casa das pessoas com maior alcance do que nós, por enquanto, né? Enquanto mídia ninja. Tá certo. É bom lembrar que a gente não está ensinando o jornalismo, a gente também não está reescrevendo o jornalismo, a gente está somente mostrando lembrando. Uma outra opção e abrindo uma reflexão. Uma outra coisa, na verdade, também, né? É um outro jornalismo, né? Ao qual não estamos habituados. Ô, Bruno, você tem 5 segundos. Não, só o meu desejo de que iniciativas como o Mídia Ninja se multipliquem na internet e que isso ajude a abalar um pouco o monopólio e se reflita em mais liberdade e independência para o desempenho da profissão de jornalista. Legal, o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês todos aqui, o pessoal do grupo Mídia Ninja e o Bruno Cruz, que é nosso colega aqui da repórter da TV Brasil. Amanhã, às 10h05 da manhã, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.